viagem só de ida. Faz assim, uauê. Eu vou ficar como é. Se tu saíres da minha vida, eu perco tudo, eu perco a vida. Minha bebê, bebê, bebê, bebê. Não faz assim, uê. Uauê, uauê, uauê. Minha bebê, bebê, bebê, bebê. Não faz assim, uê. E quando mexes a cintura, eu não consigo controlar. Só pode ser uma comanda. Minha bebê, bebê, bebê, bebê. Não faz assim, ué, ué, ué, ué. Minha bebê, bebê, bebê, bebê. Não faz assim, ué. Que sou indiferente para ela,

cansada e uma também não. Não quero homem na cama dividindo o meu colchão. Não dá para ser casada, só ter a fechada. Só quero homem bonito para curtir e para dançar. Eu isso é Linda Neto, não dá para ser casada. E on va continuer avec Magda Gaita, immigrante portugaise. Donc Magda Gaita qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le samedi 18 novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Donc retenez bien cette date. Vous pouvez très bien aussi, voilà, à partir de 20h, 20h30, venir. Il y aura de quoi se restaurer, bien sûr, à boire, puis le truc habituel, quoi. Donc cette soirée est organisée par Radio Arc-en-Ciel et aussi vous aurez Johnny et Verzilla pour animer votre soirée, ainsi que Rusgas. On écoute Magda Gaita, immigrante portugaise. Quando a Deus do céu, para não ser para muito tempo, diz a mulher ao marido, ao homem ganha coragem, que eu vou pedir a Deus que tenhas boa viagem. Imigrante português, como tu não há igual, vais honrar a tua pátria com o nome de Portugal. Imigrante português, como tu e mulher, sem saber quando voltar, que seja o que Deus quiser. No comboio e avião, saudades tu vais provar, seus corações como vão, do seu lado que deixar. Imigrante português, como tu não há igual, vais honrar a tua pátria, com o nome de Portugal. Imigrante português, como tu partir, pensa mais em Portugal, fica triste por não vir. Esse dia de chegar, tu por ele vais lutar, e tu cheio da alegria, à pátria vais regressar. Imigrante português, como tu não há igual, vais honrar a tua pátria, com o nome de Portugal. Imigrante português, como tu que tudo vos corra bem. Imigrante português, que é do sul até o norte, tende sempre bom caminho, que Deus vos dê muita sorte. Imigrante português, como tu não há igual, vais honrar a tua pátria com o nome de Portugal. Imigrante português, como tu não há igual, vais honrar a tua pátria com o nome de Portugal. Pelo jeito que isto vai, o povo fala e eu ouço. Quando um banco é assaltado, será roubo ou reembolso. O meu herói cubano era o Bartolomeu, que na revolução gritava: ou Cuba ou eu. O meu herói cubano era o Bartolomeu, que na revolução gritava: ou Cuba.

Meu pai. ninguém nos para na tasca do Zé. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança está na moda. Vamos dançar, rapaziada. Et oui, il est 18h59 sur Radio Arc-en-Ciel. L'émission 12 couvertes arrive à sa fin. Donc, pour ma part, je vous retrouverai vendredi prochain à la même heure, de 17h à 19h. Juste après moi, vous allez retrouver Albino avec son émission, Mavrika, pas Découverte. Puis voilà, donc on termine sur cette chanson de Mac Daigaite, Avoir des Enos. Je vous souhaite un bon week-end, un bon fixman à tous, et je vous dis à vendredi prochain. Esta moda tocada, a gaita afinada, lolé, lolá. Uma quadra cantada provoca risada, é muito patuá. Contactez le 02 38 43 48 00. Mais uma vez fui atrás desse sorriso que tu levas contigo e me faz andar na lua. Mais uma vez caí que nem um pato, fizeste de mim um farrapo, dizes que a culpa não foi tua. Mais uma vez caí no teu enredo, até parece bruxedo que me deixou destruído. Mais uma vez caí na mesma cena, agora já tenho pena e estou muito arrependido. Isso não se faz, mentir é pecado. Mais uma vez confiei em ti e fui enganado. Isso não se faz, o amor não se goza. Tu és bonita, és muito atraente, mas és mentirosa. Mais uma vez apostei tudo em ti, eu nunca te menti, buscando a felicidade. Mais uma vez